quebrantado e ferido está, oprimido pelo seu pecar, Jesus te chama. No limite você já chegou, e a sede em seu interior, Jesus te chama. Oh, venha ao altar, aos braços do eterno Pai. O perdão foi comprado pelo sangue de Jesus. Deixa a culpa e o engano pra trás. Venha hoje, não há o que esperar. Jesus te chama. A tristeza se alegrará, das cinzas nova vida surgirá. Jesus te chama. Oh, venha ao altar, aos braços do eterno Pai. O perdão foi comprado pelo sangue de Jesus. Oh, venha ao altar, aos braços do eterno Pai. O perdão foi comprado pelo sangue de Jesus. Maravilhoso é o nosso Salvador. Cante aleluia. Aos braços do eterno Pai, o perdão foi comprado pelo sangue de Jesus. Oh, venha ao altar, aos braços do eterno Pai, o perdão foi comprado pelo sangue de Jesus. Oh, obrigado, Jesus. a cruz e a coroa herdará. Diga ao mundo, Jesus ainda está. Ele te chama. Ele te chama.